usando o podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. É preciso, antes de tudo, limpar o terreno. Raiva, ódio e irritação não são afetos próximos da ira. São antes seu avesso. Eles são responsáveis por não dar vez à ira. São válvulas de escape para que a vida triste persista. O corpo social depende de fluxos de irritação para se manter coeso. É a ebulição dos componentes mais perigosos que mantém a temperatura dentro do aceitável. Ou a linha de frente de um exército em guerra. Um sacrifício calculado. É ainda, e talvez esta seja a melhor definição, um sistema coletor de transbordamentos. Uma permissão para o extravasamento dada aos que sabem o momento de fazê-lo. Irritar-se com o erro do outro no trânsito permite que continuemos a tolerar nossa vida engarrafada. E onde está a criação nisso? Em nossas sociedades, tudo se passa como se nada pudesse mudar. Como se só o futuro abrigasse a alegria. Uma hipótese social é o que vivemos. Trabalhamos adormecidos em ambientes corrompidos. Somos robôs mal pagos. Disciplinados, controlados, cansados e sempre em crise. Antropomorfização do inorgânico. A ira realiza uma interrupção. Um basta às agressões cotidianas. Ela permite que deixemos de escorrer em vida. Concentra-se no momento, tira o presente do futuro e restabelece a nossa presença. Devolve a atenção ao seu devido lugar, aos afetos. Afetos biopolíticos, ira. Os anarquistas são revoltados, praticam a revolta como risco de vida. Estão sempre naquele momento em que enunciam o insuportável e provocam escândalo com suas atitudes. Os anarquistas, reconhecidos ou anônimos, não se apartam da revolta. Ela é incontrolável em certos momentos. Passa pelo indivíduo, por grupos, associações, efêmeras, concentrações, no confronto direto com a polícia, contra o regime das prisões e demais encarceramentos. A revolta também situa nuances de rebeldias, contestações, impactos surpreendentes, derrubando a subjetividade que se amolda à revolução dirigida, à reforma consentida, conectada com as melhorias promovidas pela democracia, a condução pelo alto, seja de vanguardas ou de elites. A revolta está na epiderme. Trechos do texto Revolta e Anarquia, de Edson Passetti. A aurora vermelha das revoltas não dissolve as criaturas monstruosas da noite. vestes de luz e de fogo, espalha-as pelas cidades, pelos campos. A nova inocência é o sonho maligno que se torna realidade. A subjetividade não se constrói sem aniquilar seus obstáculos. Ela busca no intermundo a violência necessária para tanto. A nova inocência é a construção lúcida de um aniquilamento. O mais pacifista dos homens é perseguido por fantasias sangrentas. Como é difícil ser solícito com aqueles que não podemos liquidar imediatamente, usar a gentileza para desarmar aqueles que não podemos desarmar pela força. Aqueles que quase conseguiram me governar têm uma grande dívida de ódio. Como liquidar o ódio sem liquidar a sua causa? A barbárie das revoltas, o incêndio, a selvageria popular, os excessos que apavoram os historiadores burgueses são exatamente a vacina contra a fria atrocidade das forças da ordem e da opressão hierárquica. Raoul Wallenheim, A Arte de Viver para as Novas Gerações. Saudações anarquistas, galera! Eu sou a Dance e esse é o Fagulha Inadequada. A gente está hoje aqui fazendo um crossover do Fagulha Podcast com o Imposturas Filosóficas. Então, vocês não estão ouvindo o programa errado, tá tudo certo. Hoje a gente então vai fazer uma misturinha, vamos ver o que vai dar. Eu no Fagulha tô junto com o Rei Plebe. E, né, no Imposturas Filosóficas, vocês já conhecem os Rafaéis. Muito bem. Então, eu tô em casa, o Rafael tá perto de mim, no interior de São Paulo. E aí, Rafael? E aí, tudo bem? E a gente tem dois amigos aqui com a gente, de um outro podcast. A gente combinou de fazer esse crossover. Um deles é o Rei Plebe. E aí, Rei, como é que você tá? Fala, jovem, tudo bom? Tudo certinho. Você tá longe de mim, né? Você tá no... Eu tô por aí. Tá por aí. Ah, nossa, verdade. Tá por aí. E a Dance, que vocês já ouviram no comecinho do programa. E aí? Boa tarde, gente. Boa noite. Não sei que horário vocês estão ouvindo. Verdade. Então tá, eu vou falar um pouquinho do Razão Inadequada, já que esse programa vai sair nos dois feeds. Então, aliás, quem ouvir no nosso feed pode ouvir também no feed do Fagulha e vice-versa. Então, para vocês conhecerem os nossos podcasts. O Razão Inadequada é um site de filosofia que tem já 8 anos e que foi mudando com o tempo. Ele começou com textos, depois ele foi para revistas, depois ele foi para cursos e atualmente a gente foi mantendo tudo isso e acrescentamos duas coisas novas, que são o nosso grupo de estudos, atualmente sobre história da filosofia, e este querido podcast que vocês costumam ouvir às sextas-feiras. É basicamente isso, um site de filosofia que eu e o Rafael escrevemos e cuidamos como se fosse um pequeno bebê amoroso. Querem falar do Fagulha? Dance, tu quer falar aí? Não, pode falar, vai lá, que tava bonito quando tu falou. Bom, tá bom. Bom, para quem não conhece, o Fagulha é um podcast brasileiro, claro, sobre anarquismo, autonomismo, comunismo libertário e outros grupos caóticos mais aí, organizado pelo Coletivo Planetes. A gente tenta fornecer um pouquinho de elementos para organização intensiva e extensiva, tanto de militantes quanto pessoas que tenham curiosidade, aproximação e, uma palavra que eu acho que a gente vai usar bastante mais para frente, afinidade, para tentar espalhar um pouquinho as ideias e práticas da revolta aí, né? Então, é isso aí. Maravilhoso. Antes de entrar no assunto, eu estava lembrando aqui que a gente, no começo do Razão Inadequada, a gente tinha basicamente um tripé de princípios, digamos assim. E eles eram, eu nem sei se eu vou lembrar os três, não, eu lembro. Era hedonismo, ateísmo e anarquismo. A gente tinha esses três princípios, essas três ideias que a gente tinha muita identificação. Com o tempo a gente foi trocando essas palavras porque a gente sentiu a necessidade de ser mais específico, assim, com relação àquilo que a gente estava dizendo. Inclusive, esses textos estão lá no site, são os fundamentos. E a gente trocou, no caso, não trocou, porque o anarquismo continua sendo uma das áreas que a gente gosta, mas assim, a gente acabou escolhendo um campo da micropolítica, né? Então, seria aí uma das nossas mudanças. Mas a afinidade com o pensamento anarquista continua presente como sempre. Então, eu queria começar dizendo que pra gente é muito legal sentar pra conversar sobre isso. Eu acho que a gente não teve ainda a chance de fazer um programa que possa se aproximar tanto dessa temática. Então, acho bem da hora, acho bem legal. Queria começar por um assunto que eu acho que o texto abre, e eu acho que é legal já para a gente trazer tanto a questão da ira quanto a questão do anarquismo. Porque o texto começa com essa ideia de que certas palavras devem ser resgatadas, né? Certas palavras não devem ficar para trás. Eu fico um pouco com aquela ideia de não abandonar alguém no campo de batalha, sabe? Você não vai deixar uma palavra para trás. Às vezes ela é importante, você precisa trazer ela. E algumas, foda-se, você deixa para trás e você não quer mais usar e não faz mais sentido usar. No caso do Afetos Biopolíticos, a gente tenta resgatar essa palavra ira. Só que eu acho que a gente podia dar um passo para trás. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a própria ideia de anarquismo, tentar resgatar essa palavra que, na verdade, ela é muito mal usada e muito mal compreendida. A gente costuma usar anarquia no sentido de algo ruim. E é preciso que fique muito óbvio aqui que, na verdade, a gente está trazendo a ideia de anarquia como algo muito bom, como a ideia de que faz muito sentido pra gente e que é uma maneira de uma postura ética e uma maneira de se organizar que pra gente faz todo sentido. Então talvez a gente pudesse começar por aí, né? Tentando resgatar a palavra anarquia e em seguida caindo pra um afeto que tá muito presente no anarquismo, que é a ira, que é a revolta. Bom, eu acho que a gente podia começar, a gente que é do Fagulha, falando um pouquinho sobre algumas dessas questões, sobre o que a gente entende por anarquismo, menos como uma postura mais dogmática, um conjunto de ideologias ou mesmo de teorias políticas, né? Muito longe do anarquismo ser uma teoria sobre organização política, o anarquismo é muito mais uma forma de produzir afinidades e um horizonte de lutas que tem como matriz fundamental uma postura que ela é profundamente anti-autoritária. Então, o anarquismo, ele, como movimento, ele surge principalmente dentro do contexto do socialismo no século XIX, e ele surge ao mesmo tempo, ou ainda se fortalece, né? Já existiam várias posturas que a gente poderia chamar de anarquísticas ou anarquistas antes, né? Mas como um movimento organizado ou como um conjunto um pouco mais coerente de ideias e propostas, ele surge na Europa no século XIX, ao mesmo tempo em uma relação de aproximação com o marxismo e com as perspectivas comunistas e de uma rejeição profunda de algumas perspectivas mais autoritárias dentro do marxismo. Então, a ideia básica do anarquismo é que a gente precisa organizar uma sociedade que ela é anti-autoritária, que isso é um objetivo interessante. Uma sociedade anti-autoritária, portanto, é uma sociedade sem Estado, mas não somente sem Estado, né? O termo anarquista, anarquismo, anarquia, significa sem poder, né? Então, quer dizer, lá no século XIX havia a identificação de duas fontes principais de poder e de opressão na sociedade pelo movimento anarquista. Uma delas era, em coerência com o marxismo, o capitalismo, né? As relações principalmente de miséria, né? Que o capitalismo produz. E, por outro lado, também, e aí em divergência bastante forte com o marxismo, o Estado. Depois surge uma aproximação que tem muito a ver também com a experiência cotidiana das classes subalternas e oprimidas, uma rejeição da religião organizada, principalmente na forma da igreja, das igrejas de matriz cristã, né? Uhum. E aí, o anarquismo, ele passa, e eu acho que esse talvez seja uma das questões mais interessantes e relevantes do anarquismo, para todas as lutas contemporâneas, independente se o teu horizonte futuro é anarquista ou não, passa a multiplicar inimigos, né? Então passa a incluir, por exemplo, o patriarcado, depois a supremacia branca, que hoje a gente chama de supremacia branca, mas depois racismo, né, supremacia branca e outras relações de poder, dominação e subordinação dentro de um contexto racial, e vão se multiplicando fontes de opressão. Tanto é que existe uma explosão posterior do anarquismo, principalmente a partir da década de 1960 para frente, quando a gente começa a ter essa aproximação com essas perspectivas micropolíticas, né, que vão dizer que o poder ele também permeia as relações de uma maneira bastante complexa, de maneira que a gente poderia, por exemplo, fazer uma sociedade que não tem Estado e ainda assim seja profundamente opressora, né? Uhum. Então isso é talvez uma questão que me parece que é um ponto de convergência, inclusive entre muitas das discussões que vocês fazem no Imposturas, né? Um dos motivos pelos quais a gente resolveu fazer essa conversa são essas convergências, né? Mas o anarquismo também ele é uma espécie de ética menor, uma espécie de forma de agir, né? Os anarquistas sempre partiram do princípio, diferente daí da outra matriz socialista do século XIX, que não é possível você alcançar fins anti-autoritários por meios autoritários, né? Então, por exemplo, aquela ideia de você ter estágios do desenvolvimento de uma sociedade humana na direção de uma sociedade sem Estado, mas que passe por uma forma autoritária, isso para os anarquistas nunca fez sentido. Quer dizer, não dá para você ter ditadura do proletariado achando que no final você vai ter uma sociedade sem Estado. Os anarquistas sempre apontaram. Por outro lado, essa ética ela também vai se tornando cada vez mais uma ética menor, no sentido de não ser um conjunto de normas e mais de ser um conjunto de práticas, no sentido de que no anarquismo contemporâneo, não se trata somente da gente imaginar uma sociedade futura que ela seja anti-autoritária, mas também de realizar essa sociedade futura anti-autoritária no aqui e agora, sempre produzindo, então, relações que são relações, primeiro, de confronto contra as posturas autoritárias e contra as instituições autoritárias, isso é uma coisa muito fundamental, e, por outro lado, criando também alternativas. Dito de outra forma, lá no começo do século XX, entre os anarquistas brasileiros, principalmente entre o movimento operário brasileiro, que o anarquismo era muito forte, tinha um lema que hoje é utilizado tanto por anarquistas quanto por torcidas de futebol, que é o paz entre nós, guerra aos senhores. Isso poderia ser interpretado como uma espécie de lema ético, no sentido de que é preciso produzir um ataque às instituições autoritárias, essa é a guerra aos senhores, mas também é preciso construir relações de cuidado e de amor, já que a gente está falando de afetos biopolíticos, entre aqueles de baixo e aqueles que estão sendo oprimidos, né? Acho que isso é uma forma da gente pensar e retomar essa ideia do anarquismo. Perfeito. Gostei muito da exposição. Acho que a gente está realmente numa sintonia muito grande, porque justamente eu abri falando da nossa substituição, digamos assim, de uma palavra por outra, e é basicamente o que a gente vai falar nesse texto também, né? Usar sinônimos para abrir espaços na língua, uhum. para escapar de algumas armadilhas em que essa palavra, anarquia, caiu, né? Não por culpa própria, porque foi capturada mesmo, né? E aí existe essa possibilidade de resgatá-la. E eu acho que você resgatou os pontos cardeais, assim. Rafael, posso fazer? Claro, por favor. Que eu acho que também é importante justamente nesse resgate né, da palavra, que o anarquismo ele pressupõe uma crítica ao capitalismo, né? Porque encara o capitalismo como essa exploração dos trabalhadores, né, exploração das mulheres, exploração da natureza, que se baseia no racismo, né? Então, isso é uma luta contra o capitalismo, então a gente não existe, não pode existir um anarcocapitalismo. Ah, Exato. É bom deixar claro. O bizarro claro... é que existam, né? Pois é, mas é bom a gente deixar claro num programa que não é sobre anarquismo, assim, né? Que vocês têm um outro público, né? Porque... Isso pressupõe essa luta contra o capitalismo, né? E inclusive o anarcofeminismo, que é contra a dominação de gênero, né? Contra o patriarcado, encara isso, que só se consegue combater o patriarcado realmente combatendo o capitalismo, né? Então, só para fazer esse... Perfeito. Exatamente. E para a gente se encaminhar ao texto, eu então iria justamente nessa ideia de... um sinônimo, né? Eu acho que é isso que o texto traz, porque nessa linha de cansaço, ira, irritação, ira não, né? Nessa linha de cansaço, raiva, irritação e ódio, o que a gente tenta trabalhar nesse texto é, isso na verdade é uma espécie de válvula de escape de uma pressão social, de uma pressão desses diversos poderes aplicados sobre um corpo social e que, na verdade, são muito bem-vindos para que esse sistema permaneça regulado. Então, é ótimo que a gente assista a um programa que nos deixe morrendo de ódio. É ótimo que a gente represente o nosso ódio num bode expiatório qualquer para o sistema. No entanto, então, a gente precisa procurar um outro afeto ou dar um outro nome para transfigurar isso para torná-lo novamente revolucionário. Então, o texto tenta fazer esse movimento de dobra na linguagem, porque, na verdade, a gente está falando de sinônimos, né? Mas a filosofia faz muito isso, eu acho. A filosofia pega duas palavras que são semelhantes e torna elas completamente diferentes, né? Agora a gente não usa mais assim as duas coisas, né? Eu estava dando ontem aula de Spinoza e falando, afeto é uma coisa, paixão é uma coisa, ação é outra, né? São palavras, afeto e paixão, por exemplo, muito próximas, e no entanto, o Spinoza chega lá e dá um truque, ele muda as coisas, não é mais assim. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é pensando qual afeto pode ser revolucionário nesse campo da luta, né? Eu acho que esse é o caminho que o texto tenta fazer. Eu acho que esses elementos e essa discussão, dessa retomada do termo do afeto da ira como um afeto revolucionário e, por outro lado, algumas formas, né, que a gente poderia tomar como sinônimas, falou raiva, ódio, irritação, né, aquilo que os espinosistas costumam chamar de afetos tristes, né? Eu acho que é uma coisa bem, bem interessante, que traz algumas aproximações tanto de alguns autores anarquistas quanto de outros autores que a gente tem uma certa afinidade e que eu acho que comumente são mais recuperados pelos anarquistas, apesar de não serem abertamente anarquistas, do que qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, lá nos anarquistas clássicos, né, o que a gente costuma chamar de velhos brancos mortos do século XIX, né? A gente tem alguns que a gente às vezes gosta de recuperar e tem o Kropotkin, né? Kropotkin é um cara interessante porque ao mesmo tempo em que ele é muito conhecido no meio anarquista e fora do anarquismo pela sua obra principal, que chama Apoio Mútuo, um Fator de Evolução, e que é uma obra em que ele vai falar principalmente sobre esses afetos que a gente poderia chamar de afetos positivos, isso que eu chamei de amor, né? A parte do paz entre nós mais do que qualquer coisa, né? O Kropotkin tem um texto, por exemplo, que chama O Espírito da Revolta, em que ele vai falar justamente sobre este afeto da ira, lógico, pensando muito dentro de um contexto específico do século XIX. Sem contar que o Kropotkin também não era... O Rafael falou um pouquinho aí sobre essa diferença, por exemplo, entre um afeto e uma ação, mas ele nunca foi um cara de deixar que os afetos permanecessem só dentro de si, sem produzir um elemento de ação. O Kropotkin era famoso, por exemplo, por ir em manifestações na Europa no século XIX, e ele sempre levava seu soco inglês, sempre utilizava os cabos de bandeira, por exemplo, para entrar em confronto com a polícia, porque ele sabia que uma coisa que era muito fundamental quando a gente pensa nesse afeto de ira, ou a gente poderia chamar talvez de revolta, usando o termo do Kropotkin, ele eventualmente ele precisa desaguar, né, em uma ação. Né? Nesse texto, Espírito da Revolta, ele vai se perguntar como que é possível que pessoas que antes eram consideradas ou chamadas, né, ele usa o termo, né, por que milagre foram esses homens cujas esposas justamente os chamavam de covardes, transformados em um dia em heróis, marchando através de balas de canhão para a conquista dos seus direitos, né? Como que acontece que de repente o sentimento de revolta e o sentimento de ira irrompe em uma ação, né? E ele vai falar que a resposta é simples, né? Ele fala, inclusive, a resposta é fácil. A ação incessantemente renovada das minorias traz transformação. Coragem, devoção, espírito de sacrifício são contagiosos, ou tão contagiosos quanto covardia, submissão e pânico, né? Então, acho que isso é um elemento interessante para a gente pensar nessa retomada, nessa dobra de linguagem, de como quando a gente fala em um afeto de ira, em um afeto de revolta, ele é um afeto, me parece, que ele é importante a gente pensá-lo como uma forma de impelir para a ação, né? De impelir para manter para usar o termo do pessoal do anarquismo insurrecional, para manter sempre a iniciativa, né? Em relação a iniciativa de ataque em relação às fontes de opressão, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, da gente ressaltar. Me parece que a diferença fundamental entre esse afeto de ira e de revolta e esse afeto, esses outros afetos, que são afetos tristes, é que esses afetos tristes, eles impelem a inação. E a revolta, ela contagia para a ação, né? Acho que isso é uma coisa que é importante a gente pensar. Total. Essa diferença, ela é essencial, né? O quanto... Bom, para começar, como os afetos, eles são extremamente formadores de um modo de vida. Os afetos que preenchem a gente são aqueles que vão determinar mais ou menos, dar uma escala do tipo de vida que vai ser possível. Né? Os afetos são muito fortes nesse sentido. E aí eu fico pensando o quanto um afeto ativo como a ira e o quanto um afeto passivo, como o estresse e a irritação, encaminham para lados praticamente opostos, né? Se você para para pensar num afeto de irritação, basicamente o que você vai querer fazer é tentar descarregar isso de alguma maneira. E esse descarregamento é normalmente buscando algum tipo de entorpecimento, né? De diminuição, de volta para um certo estágio anterior, eu fico pensando. Enquanto o que a gente está dizendo é que algo que nasce de um lugar parecido pode ser encaminhado para um lugar completamente novo. Então eu fico pensando meio que num ciclo vicioso que gira no mesmo lugar e a vida inteira continua no mesmo lugar e é como se essa força, porque é uma força, não conseguisse desaguar no lugar novo, e o quanto existe um outro afeto, e aí a gente parte desse sinônimo para torná-lo diferente, o quanto esse outro afeto ele leva esse corpo de um lugar para outro, na verdade, né? É como se o rio desaguasse num lugar completamente diferente, e para nós, pelo menos, é isso que interessa. Quase como se a gente pensasse, então, que esses afetos, como irritação e raiva, são puramente reativos, né? Ou seja, eles não são... Eles nunca serão uma ação, porque eles são suscitados pelo exterior. Há uma exterioridade qualquer que nos encontra, e o máximo que a gente consegue fazer com isso, de resposta, é reagir. Então, o texto traz o exemplo do trânsito, né? o cara, sei lá, o motoqueiro passa e encosta no meu retrovisor e eu fico puto, xingo ele, falo, motoqueiro, caralho, que saco, não sei o quê. Sendo que eu não paro para pensar, por exemplo, né? No caso, a ira, e o texto traz dessa forma, né? A atividade é trazer isso para dentro e falar e tentar jogar isso para algum lado, fazer algo com isso, é pensar, velho, por que que a gente se engarrafa? Por que que a gente se aperta desse jeito? Por que que tem alguma coisa errada em outro lugar que não nesse? Então, a atividade parece ser, e a ira parece ser um pegar a irritação, descobrir mais ou menos as causas que atrasem, aonde está de fato o problema, e aí usar, usar isso como um questionamento, né? Uma revolta, uma ira, é um uso ativo daquilo que, né, daquilo que a gente, que nos incomoda, que a gente vê que tá deixando a gente mal, que tá sendo causa da nossa tristeza. Ou seja, a gente pensa a ira como uma forma de contestação dos fatores que nos entristecem, né? É, do mesmo jeito que a gente pega uma máquina funcionando 7 dias por semana, você vai ter que resfriar essa máquina e você vai jogar água nela em algum momento. Se você pega um trabalhador, um cara explorado 7 dias por semana, ele vai também terminar a sexta-feira dele no bar, resfriando essa máquina que está super aquecida. É o mesmo princípio, girando no mesmo lugar. E parece que o que a gente está dizendo é, isso consegue se enganchar em algum outro lugar? Isso consegue não girar em falso? Porque a gente sabe dessa irritação, todo mundo sabe dessa irritação. Todo mundo que trabalha muito, todo mundo que está sendo explorado, sabe que isso já está acontecendo, sabe que a matéria está aí. Só que não sabe, o problema é que é o que eu tô dizendo, isso gira em falso, parece não chegar em lugar nenhum. E essa até porque esse afeto, como a gente falou no começo, ele é jogado como algo ruim, ele é apresentado como algo ruim, né? A gente pensa, não, tenho que ser racional, e como se os afetos tivessem que ser colocados para baixo, quando a gente diz isso. Mas aí também, essa questão que é da própria sociedade liberal, né? O próprio liberalismo, ele inventou um indivíduo que é um indivíduo mutilado, né? Tem essa característica de neutralização da sociedade liberal, né? Então, as coisas são toleradas, tu pode pensar um pouco, tu pode né, extravasar um pouquinho, desde que isso não altere nas estruturas da sociedade, né? Não altere nas instituições, enfim, né? Então, é essa ideia de que tu tem um espaço, de que tu consegue dar vazão a essa sensação, mas, ao mesmo tempo, é tudo em baixa potência, assim, né? Tudo pode desejar, mas não pode desejar intensamente demais, né? Tu pode querer, mas não pode querer consequências, pode pensar, mas não pode querer consequências para o teu pensamento, né? Então, que é essa neutralização. Então, a questão é isso, como responder essa neutralização afetiva, né? E como não sair disso sem ir para esses afetos tristes, né? Sim, sim. Quer um exemplo desse processo? A gente está falando bastante da experiência de trabalhador, né? Porque, em parte, é um pouco a nossa experiência. Mas veja qual que é o discurso que tem sobre movimentos feministas, sobre movimentos contra o racismo, antirracistas, por exemplo. Quer dizer, o discurso que a gente mais vê em relação de uma crítica liberal, né, aos movimentos como Black Lives Matter, por exemplo, ou os movimentos feministas, por exemplo, as feministas são raivosas. Né? Esses caras são raivosos, né? A gente precisa, não dá para ser assim, a gente precisa ser, para usar o termo do Rafael, qual deles vocês se virem aí, a gente precisa ser racional, né? Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, etc e tal. Isso é esse processo que a Dani falou de atenuação, né? Me veio muito isso à cabeça, assim. Sendo que esse afeto de ira, basicamente o que a gente está dizendo é, ele leva imediatamente para um lugar novo. Então, quando a gente escuta uma crítica de não, vocês estão raivosos, né? Se acalma aí um pouco e aí você me diz o que, que você quer. Né? Você vota no candidato daqui 2 anos, 4 anos e espera que o seu candidato faça isso que você está querendo. Cara, na verdade, é exatamente... Essa é a matéria da coisa. A gente tem que estar revoltado, a gente tem que estar irado. Tipo, a gente tem que estar raivoso. Não, não, não tem como diminuir isso. Diminuir isso você faz, né, dando remédio para a pessoa. Você faz isso colocando ela na frente da televisão por horas e horas. Não, não, a questão começa já daí. Você não quer tirar um afeto desse. Esse afeto, acho que um pouco do que a gente está dizendo é... Ele é meio que permanente, a gente tá dizendo um pouco isso, sabe? E ele é permanente no sentido de o tempo todo forçar a sociedade numa direção nova, né? A gente não tá dizendo sejam movimento antirracismo, seja racional, seja mais calmo, né? Você vota no seu candidato e aí as coisas vão mudar. Não, vão mudar o caralho, não vamos esperar pessoas para mudar. Eles estão dizendo exatamente isso. A gente tá puto da vida, a gente não quer que as coisas sejam do jeito que são, e a gente tá forçando as coisas nessa direção nova. Se não tivesse o afeto de ira, não aconteceria, talvez. Tem que ter, precisa disso. A coisa acontece com os afetos, não é na pura racionalidade lógica aristotélica. Total. E eu fico pensando exemplos muito práticos disso. Eu tava pensando 3, pelo menos. O clássico é: vocês podem fechar a avenida, mas fecha de domingo. Esse é o clássico. O outro é: porra, vocês podem fazer uma manifestação, mas tem que quebrar, fazer quebra-quebra. Sem baderna, que isso. Né? Sem baderna. Quebrar, porra, tem que quebrar a vidraça do banco? É lógico que tem que quebrar a vidraça do banco. Você não tá entendendo. E o melhor, o mais recente é: vocês podem questionar a história, mas tem que tirar a estátua do cara que fazia tráfico de escravos? E é óbvio que tem. A gente tá querendo ir pra um lugar novo. Não é um movimento de conservação. Não é um movimento de pura reforma, assim, no sentido em que a gente está pegando coisas pequenas que nos incomodam. Não, o fundamental está sendo questionado. A ira, ela parece ser uma postura que assume novos valores necessariamente. E esses novos valores levam a gente para outros lugares que vão necessariamente chacoalhar, necessariamente vai... É uma espécie de crise criativa, né? A gente precisa... Porque até a ideia de crise foi capturada, né? É justamente capturada numa ideia de reatividade, né? Então a gente reinventa isso com um afeto novo. Os afetos são revolucionários. Eles só não podem ser afastados da sua potência, que nem disse a Dance muito bem. A questão é, tipo, que os afetos, eles dependem, é o que se geram a partir dos encontros, né? Quando dois corpos distintos se encontram, enfim, o efeito que produz nesse corpo o encontro. E esse, a gente fala que os bons encontros, né, que são também que são relacionados aos afetos felizes, enfim, eles aumentam a potência de agir, né? E justamente o aumento da potência de agir é que vai levar a essas, a gente pode pensar que vai levar a essas mudanças, né? E daí a diferença do, por exemplo, a ira seria um afeto de um bom, a partir de um bom encontro, né? E assim, queria que vocês falassem um pouco mais, porque, né, não, eu sei que não é uma entrevista, mas vocês que já estão discutindo isso, como que a gente diferencia um pouco esse, por exemplo, vocês falam no texto de não deixar a ira ressentir, né? Como que não deixar virar, então, outros afetos, como, não sei, ódio, enfim, outros afetos que seriam afetos que diminuem a potência de agir. Como que diferencia um pouco? Não sei se os ouvintes de vocês estão familiarizados, mas os nossos talvez não, enfim. Um caminho que eu penso para diferenciar, por exemplo, para ficar no exemplo do ódio e da ira. O ódio, ele é sempre representável, né? Ele é sempre direcionável, assim. Então, ele é sempre a identificação de uma causa que me causou tristeza, que eu nem tenho certeza se é real, pode ser puramente imaginário. Então, no exemplo do motoboy, é puramente imaginário. O grande conjunto de causas que levam aquilo a acontecer e eu odiar, existe um movimento muito rápido do que me entristeceu para aquilo que causou, né? O mais próximo de mim, eu já faço a ligação entre as duas coisas, ligo o afeto à representação dele e perdi a chance, né? O ódio parece ser uma baba mesmo, raivosa, onde a gente perde a chance de dar um passo para trás e transformar isso de alguma forma. Então eu acho que para dizer uma coisa, talvez o Rafael tenha pensado outra, mas para dizer uma coisa é evitar a representação, né? Evitar o estamos lutando contra exatamente isso daqui. Eu acho que a pior coisa que eu vejo acontecendo quando acontece uma insurreição é essa tentativa de encaixar ela em algum ponto, dar nome, dar um rosto, dar um culpado, arranjar uma representação. Eu acho que justamente a ira é irrepresentável. Ela quer algo novo, ela quer um espaço de questionamento e promoção de novos valores. Então eu fico pensando que para que ela tivesse espaço, ela justamente precisaria ser irrepresentada. A dança colocou a gente numa sinuca de bico, porque a resposta espinosista eu acho que ela é difícil. A ira... Na resposta puramente espinosista, ela seria um afeto triste, né? Porque ela nasce de uma impotência, ela nasce de uma tristeza, ela nasce de uma diminuição da nossa potência, que gera ódio, que gera essa ira por aquele que nos prejudicou. Mas aí eu penso o seguinte, quando a gente fala dos afetos tristes, a gente fala... também de uma força de resistência. E aí eu sinto que a resposta espinosista ela teria que seguir um pouco esse percurso, que chegaria no nietzschianismo, que é: existe uma força em nós de afirmação, existe uma força em nós de resistência, existe uma força em nós que quer mais do que aquilo que está dado naquele momento. E é essa força que esbarra nos limites. E por esbarrar nos limites, acaba, né, sendo punida por isso, acaba se prejudicando por isso, acaba sendo colocada numa repressão exatamente para que essa força não quebre a maneira como a sociedade tá constituída. Então, a ira ela é um efeito de uma força que tenta crescer e que, por tentar crescer, esbarra no poder constituído. E aí eu sinto que tem um deslocamento para uma filosofia mais nietzschiana, por exemplo, que é essa vontade que quer crescer, ela nos constitui no mais íntimo daquilo que a gente é. E ela não some. Então, se a gente tenta suprimir isso, Se a gente tenta conter isso, e é isso que a nossa sociedade que gera ressentimento e gera má consciência faz, basicamente a gente não suprime esse afeto, essa força. A gente transforma ela, a gente apodrece ela. E aí quando a gente apodrece ela, que ela vira ressentimento, má consciência. Então a fonte é sempre uma fonte afirmativa. E essa fonte afirmativa, ela sempre vai esbarrar. E aí que eu acho que tem uma outra discussão importante. Não tem fim, né? Essa luta, como a gente tá colocando, Nietzsche vai colocar numa imagem de vontade de potência, essa luta não tem fim. Então, não é um ressentimento de espero que a revolução chegue logo, o outro é o culpado, eu sou o bonzinho, quando finalmente eu vou estar por cima. Não é isso que o Nietzsche está falando, e não é isso que a gente está falando quando a gente fala de ira. A gente está falando de um prazer da luta, a gente está falando de um saber que a luta é contínua e encontrar o próprio prazer nessa força afirmativa, né? Eu quero afirmar mais do que aquilo que sou. Ao fazer isso, eu vou esbarrar no poder, não vai ter jeito. Eu posso aprender a desviar, mas em algum momento eu vou esbarrar. E ter amor por isso, ter amor por essa força de afirmação que se coloca na batalha. Eu queria trazer uma contribuição de um... Ele foi um historiador, arqueólogo italiano, Florio Gesi, que eu acho que ele tem uma discussão interessante dessa virada que a Dance comentou, entre ira versus ressentimento, né? E também um pouquinho disso que o Rafael falou, né? O Gesi, ele tem uma frase, tem frases muito fantásticas, né, em Spartacus, em relação à questão da ira e da revolta, já que a ira ou a revolta são irrupções, né, são erupções, e eu acho que a chave aí é a gente pensar qual que é o efeito que esses afetos produzem, tanto sobre os indivíduos e coletivos, quanto sobre o mundo, né? A primeira delas que eu acho muito bonita e que eu acho que tem a ver com aquela história do Paz Entre Nós, Guerra aos Senhores, é: na hora da revolta não se está mais só na cidade. Uhum. Né? Eu acho que isso é uma ideia que é importante também, porque no final das contas a efetivação, a transformação de um afeto de ira e de revolta em uma... a produção de uma transformação ou a produção de uma batalha, isso a gente nunca pode deixar de ressaltar, é uma ação coletiva. Uhum. Né? A batalha sempre é uma ação coletiva. Se você não fizer uma ação coletiva, você vai tomar porrada dos fachos. Uhum. Né? Que vai falar sozinho, né? Você vai tomar porrada, não vai ter jeito. Exatamente. Pensa naquela imagem linda do Richard Spencer tomando um socão na cara, né? Quer dizer, o cara que foi dar um socão na cara do Richard Spencer, ele fez uma ação de ira, mas ele é uma coletividade, né? Ele não tá sozinho ali, né? O Gésio vai falar, né? Cada revolta é uma batalha, mas uma batalha na qual se escolheu deliberadamente participar. O instante da revolta determina a autorrealização súbita e auto-objetivação como parte de uma coletividade. Então, a partir do momento em que você... em que essa ira ou esta revolta passa a produzir efeitos do ponto de vista de ação, né? Eu diria... Eu estou falando toda hora ira e revolta, mas acho que talvez a gente possa começar a tratar como coisas distintas. A ira como o afeto, a revolta como o efeito desse afeto. Eu não sei se vale a pena, mas pode ser alguma coisa, né? A partir do momento em que você... age na base da revolta, você já está dentro de um campo autodeterminado e é uma escolha deliberada por ser uma coletividade, por fazer parte de uma coletividade. Se você não fizer isso, ou você toma porrada nos fachos, ou você se torna vítima de um ressentimento. Você não vai, você vai ver, você vai ter que represar esse sentimento de ira e de revolta justamente para não tomar porrada nos fachos ou da polícia. E aí se sente impotente, né? Eu acho que esses são elementos interessantes. A outra coisa que eu acho que é interessante do Gesi, que eu acho que tem relevância, está justamente na ideia e no conceito que ele vai trazer de uma espécie de simetria nesses movimentos da revolta, ou na verdade uma ilusão de simetria nesses movimentos de revolta, nesses movimentos de insurreição, quando a gente passa a identificar de uma maneira muito fetichista o inimigo, o burguês, sabe? E aí a gente entra num processo de ressentimento muito, muito tenso, né? Muito, muito complexo, assim. Eu gosto muito das análises que o Gezi fez, na verdade, em relação à questão da revolta, porque ele se recusa profundamente a procurar causas da ira e da revolta em algo que está para além delas, né? Vai falar, é claro que tem determinações econômicas, determinações ideológicas da revolta, né? Mas a gente achar que esses elementos, eles por si só, são o que sustentam a ira, o que sustentam a revolta, não é suficiente, porque a revolta, ela te tira do tempo. Ela produz uma modificação na própria relação com o tempo, né? Te joga, ele vai pegar isso um pouco do Benjamin, né? Te joga numa espécie de tempo insurrecional que é diferente do tempo histórico, né? O evento da revolta tem uma estrutura determinada, né? Isso é uma coisa que talvez seja interessante a gente pensar. Só que quando essa estrutura determinada de estar fora do tempo, da vida cotidiana, né? Daqueles probleminhas de sempre, do estresse, da raiva, do ódio, da irritação, do dia a dia, quando a revolta nos joga para fora disso, se a gente mantém, sustenta essa revolta de maneira indefinida, a gente pode cair de volta no momento de ressentimento, que é uma coisa bastante complicada. Eu fico pensando que a revolta, fiquei bem, bem tentado a seguir mais essa diferenciação que você trouxe, que é revolta e ira, né? A revolta parece ser uma ira sustentada, né? Esse efeito, o efeito desse afeto sustentado, né? Eu não sou mais afetado de uma irritação cotidiana que me perturba e que eu reajo, mas eu me coloco de maneira tal no mundo contra determinadas coisas ou a favor de, né, ou a favor de coisas de valores que eu encontro e sustento isso. Parece que a revolta, e quando esse conceito me joga diretamente a pensar o Albert Camus, né, que é um autor que eu gosto muito e que tem muitas aproximações com o pensamento libertário e anarquista a serem feitas. E ele diz, eu me revolto, logo existimos. Então também acho fundamental essa dimensão da coletividade na revolta, porque a ira de um, ela parece muito, ainda muito, muito pequena, ela não tem eficácia. Então parece que sustentar a ira é também uma forma de contagiar, né? Uma forma de é o contrário de extravasar, né? A irritação, ela vai, extravasa e se perde. A ira parece ser uma contestação, um gesto, uma postura que se mantém. E aí outra pessoa olha e fala, caralho, velho. Porra. Gostei. Da hora. Parece que cara, é isso mesmo que eu diria, eu acho. Caralho, velho. É, o cara arrastou a estátua do colonizador até o canal. Eles arrastaram o bagulho, olha isso. E, né, isso é contagiante, então a ira como postura sustentada se tornando revolta, ela é o resgate dessa coletividade, desses valores que foram cortados, né? A irritação, ela é reativa e ela vai cortando essa potência de resgate dos valores, né? E de criação dos valores. Total, mas acho que um ponto fundamental é... E aí eu volto, né, novamente ao Paz Entre Nós, Guerra aos Senhores, é que só isso eu acho que não sustenta, só a ira, só a revolta não sustenta as relações coletivas, né, e acho que a gente tinha falado lá no começo um pouquinho sobre o anarquismo como uma ética menor, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso também. A gente precisa de outros afetos, afetos amorosos, afetos de cuidado, né? Afetos total. De apoio mútuo para a gente poder construir essas relações, para a gente poder construir coisas novas, né? Como é que a gente constrói coisas atrás da barricada, né? Acho que isso é uma coisa importante. Fundamental. Queria pensar essa questão de como ela é delicada, né? Eu tô gostando de desdobrar a palavra, porque a gente vê que, na verdade, ela pode pender para um lado ou para o outro e se desdobrar de maneiras muito diferentes, né? A ira, ela pode facilmente cair num ressentimento, porque, enfim, a sociedade não mudou e eu gostaria que a sociedade fosse outra, que ela me explorasse menos, que ela me agredisse menos, que ela fosse, né, menos difícil do que é. E sim, eu gostaria que não houvesse metade das riquezas com 1% da população. Seria bem mais legal, provavelmente, o mundo como ele existe. Mas se a gente parte de um realismo, bom, tá aí, né? Tá, as coisas estão dadas, é assim que tá funcionando. E aí eu penso a ira não caindo num ressentimento, mas a ira caindo no... Mas eu quero fazer, eu adorei a expressão, o que a gente faz atrás das barricadas. Eu quero viver uma vida diferente, eu quero ter o meu modo de vida não se compõe com acordar todo dia às 5 da manhã, ser explorado até às 6 da tarde, voltar para casa, assistir Jornal Nacional e novela. Tipo, eu acho que eu não quero viver esta vida, então eu quero viver uma vida diferente. A partir do momento que a gente consegue compor uma vida diferente... E a gente precisa encontrar pessoas para isso, nesse sentido, o outro é tão importante. Eu quero compor uma vida diferente. Quando eu começo a compor uma vida diferente, e essa minha vida é ameaçada, essa minha vida, esse modo diferente de viver, ele esbarra no poder, ele é ameaçado pelo poder, ele é o tempo todo reprimido, né? As tentativas de suprimi-lo não acabam, aí a ira brota, mas essa ira, ela parece muito mais... pura, vinda já de uma afirmação que o tempo todo está se compondo. Ela não é uma batalha perdida contra uma utopia que se afirmaria num momento mágico. Ela é uma batalha do cotidiano, que ela vai adquirir inúmeras facetas ao longo do tempo, né, da sua duração. Ah, isso é coisa de vagabundo. Deixe-se preciso, deve fazer prisão. Saber o que pensar, ter sua opinião. Não fica só parado, sendo só mais cuzão. Achar seu ideal. Fugir do padrão. Mas não vem com essa de falar de amor. Aqui só tem ódio, tô vendo e tô. Não vem com essa de falar de amor. Aqui só tem ódio, ganância e tô. Tudo que tu viu, só manipulação. Pra temer a morte com medo do cão. Tudo que tu viveu, só alienação. Temendo a morte com medo do cão. Eles roubaram sua mente e te controla. Você nem sente. Eles roubaram a sua mente e te controla. Contra a morte e a sorte não é jeito de viver. Não se liga, amigo, porque você existe. Mas é melhor pra você mandar tudo se fuder. Aprenda logo isso, de ignorância não se vive. Você é melhor pra você achar um jeito de morrer. Mas a morte é uma dádiva e pra ganhar tem que perder. Mas eu não sei também se em termos de utopia, assim, porque, né, eu acho que nada mais real do que exigir o impossível, né? Mas... Sim. Essa acho que é uma coisa também, que é a ideia de como a gente sustenta. E isso é também, acho que passa muito pela gente se dar conta de como a gente também não pode reproduzir certas... porque a gente acaba reproduzindo, se baseando no sofrimento de outras pessoas, na exploração de outras pessoas, né? E daí quando a gente vai pensar, e eu acho que isso é uma questão do anarquismo também, que pensar o anarquismo aqui agora, é pensar como que a gente constrói, como que a gente vive uma vida não fascista aqui agora, né? Uhum. E essa a vida não fascista, ela tem que justamente pensar e combater o que a gente também proporciona de sofrimento e de exploração dos outros, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente estava pensando também com a Silvia Federici, né? Como que os homens também, cotidianamente, se beneficiam da exploração e do sofrimento das mulheres através do trabalho doméstico não remunerado. Sim. Então, essa questão do cuidado também, como que o cuidado acaba sempre também passando pela esfera do feminino, né? Sendo ligado à esfera do feminino, né? E no fim acaba demandando mais ainda das mulheres. Então, acho que a gente, esses afetos, a gente produzir afetos felizes também depende da gente, a gente compor com a gente mesmo também, né? De como que a gente vai sair dessa vida fascista, né? Total, total. O que você falou, ligado com o que o Rei Plebe falou, né, a ideia de luta por trás da barricada, a ideia de um cuidado nas relações, por exemplo, na questão da luta contra o patriarcado, me levam a pensar a nossa barricada, né, a nossa identidade, de certa forma. Ela foi feita com base em muita exploração. A gente carrega com a gente pequenos fascismos, dos quais a gente precisa também estar atentos, né? Então eu fico pensando que a luta, o que a gente faz, o que a gente constrói atrás da barricada, começa justamente ainda nas nossas práticas mais cotidianas, né? Então eu acho fundamental essas duas coisas como um, de certa forma, um primeiro passo, né? Um impulso para tentar reivindicar de fato coisas, para de fato se colocar em luta, né? É preciso cuidar para não se tornar ou não dar vazão a coisas que, no fim das contas, vão virar contra a gente, com certeza, né? E aí fica tão óbvio a luta anarquista, né? Porque se você pensa que o tempo todo você está se relacionando, pode estar se relacionando em termos de poder e de hierarquia, e eu acho que o exemplo masculino e feminino ainda é um dos mais mais comuns, né? Não sei com as outras pessoas, mas isso é um auto-questionamento constante na minha vida, né? A tentativa de reinventar essas relações que foram colocadas para nós desde pequeno e que oprime a ambos e oprime as mulheres ainda mais. Então, o quanto você consegue desconstruir isso numa nova direção. E isso é uma luta anarquista, eu sinto. Completamente anarquista, que é como não se relacionar por um poder culturalmente estabelecido, como não fazer uso desse poder, achando que, na verdade, isso vai te trazer algum benefício, mas pensando que uma outra maneira de se relacionar vai ser muito mais interessante, vai te trazer muito mais benefício, né? Sair dessa posição, abdicar dessa posição, não se lamentando, né? Ai, que pena, não posso mais oprimir, mas sair dessa posição falando o que de novo tem nisso, o que de novo eu posso colocar e o que nessa relação faz valer muito mais a pena do que um modo de relação anterior baseado culturalmente na sobreposição de um sobre o outro. Eu acho que essas reflexões, elas são muito fundamentais. A Dan falou sobre a Silvia Federici, né, e eu concordo, Rafael, tá, tudo bem, isso é uma perspectiva profundamente anarquista, claro, mas a gente não pode perder de vista também que a dimensão e a importância do feminismo, principalmente do anarcofeminismo, na construção dessa ética do cuidado, né? Eu acho que isso é... Se você pega uma parte razoável de um anarquismo, inclusive mais economicista, por exemplo, um anarquismo das grandes federações, né? O pessoal que vai falar, ah, vocês são tudo identitário, etc. Não necessariamente vai reconhecer isso como uma característica ou um elemento importante da luta anarquista. Tudo bem, falei, lá no começo do século XX, um lema dos caras era o Paz entre nós, guerra aos senhores, o Kropotkin lá no século XIX, apoio mútuo, bibibi, bobobó. Claro, né, a ideia de solidariedade foi uma coisa sempre muito forte nos movimentos socialistas, no geral, mas daí a gente transformar isso num elemento central de dissidência afetiva e produzir um elemento de cuidado como dissidência afetiva, como uma espécie de recusa dessas relações sociais, isso é uma contribuição que é muito forte do anarcofeminismo, do feminismo no geral, né? Sim. Às vezes tem que pensar um pouco isso. É, porque eu acho que a gente também tem que, né, que a gente está falando de afetos, né, de justamente cuidar para nós não produzirmos esses maus encontros, né? Que a gente possa também compor afetos felizes e, né, ser também uma possibilidade de composição de afetos felizes, né? Enquanto indivíduo, né? Não só, tipo, o Estado, né, compondo um mau encontro e produzindo um afeto triste, mas nós também, né? Temos que... Basicamente, o que eu entendi é que a gente precisa destituir para realizar uma espécie de anarquismo interessante, a gente precisa destituir alguns lugares de poder, né? Relacionar-se anarquicamente, relacionar-se sem o poder, significa tirar desse lugar, tirar desse dessa maneira de se relacionar algumas forças. E eu acho importante pensar que são forças, para pensar que são estruturais e para pensar que elas tomam algumas faces, mas que elas não se resumem a elas, né? A gente comentou isso há pouco tempo atrás, quando a gente estava puto com o Bolsonaro. Bolsonaro é uma grande... Né? Eu detesto citar o nome dele, mas é justamente isso, né? A gente fica irritadíssimo com as coisas que ele faz, mas ele é só a face de vários dos poderes mais brutais que assolam esse país. Ou seja, ele é uma representação ótima do que a gente não deve fazer, no sentido, a gente não deve se irritar com ele como se ele fosse um palhação. Ele é a representação e, portanto, a gente precisa usar ele para questionar, ir contra ele no sentido de questionar essas forças. É justamente destituir do seu lugar algumas forças. Eu acho que essa é a perspectiva de combate, no caso, para que a gente consiga se relacionar sem passar por aí. Mas claro que eu também não quero me reduzir à macropolítica. Tô dando só um exemplo de coisa que nos afeta a todos, para conseguir pensar, mas de qualquer forma, o que eu entendo bem nessa discussão que foi colocada com relação ao feminismo é justamente ter aberto nossos olhos para isso, né? O homem ocupa um lugar de poder e a gente precisa tirá-lo de lá, tirar ele de lá, entendeu? Então o feminismo acaba dando lições valiosas ao anarquismo e o anarcofeminismo parece ser realmente uma coisa muito necessária. Gostaria de perguntar se vocês estão contemplados na discussão, se vocês querem continuar, como é que vocês estão se sentindo, querem fazer conclusões, querem continuar mais, vocês que mandam aí, a gente está aqui juntos. Eu só queria adicionar que, apesar de eu insistir bastante nessa questão do apoio mútuo, dessa questão desses afetos alegres, né, de construção de coletividade, Eu ainda tô com Bakunin, né? Eu ainda acho que ódio é uma coisa importante, né? Eu ainda acho que a paixão pela destruição é uma paixão criativa, né? Uhum. Eu acho que... ou o pessoal os ouvintes mais novos aí, né? construir relações é fundamental, construir cuidado é fundamental e é dissidência, né? É uma forma de construir revolta, mas por outro lado, só isso também não é suficiente, né? A gente precisa da paixão pela destruição também, né? Como dizem os jovens aí, você é fraco, te falta ódio, né? Também é uma coisa importante, né? Total. A gente começou com a ideia da ira. Te falta ira, veio... no caso, né? Então, é... Exatamente, exatamente. Te falta ira, não é ódio, né? Te falta ira, exatamente. Não, eu queria ler, eu posso ler? Pode. Que é do um trechinho do Chamada, né? Imaginação Radical do Presente, que é um texto para um grupo anônimo, enfim, da minha crush editorial, que é a Glac Edições, né? Sim, a gente adora eles. Boa. Enfim, é a proposta 4. Nós deixamos de esperar. Situamos o ponto de inversão, a saída do deserto, o fim do capital, na intensidade da ligação que cada um consegue estabelecer entre o que vive e o que pensa. Contra os defensores do liberalismo existencial, não aceitamos que se trate de uma questão privada, um problema individual, uma questão de caráter. Antes, ao contrário, o ponto de partida é a certeza de que a ligação depende da construção de mundos partilhados, do fato de pôr em comum meios efetivos. Acho que tá... Da hora demais. Fecha bem que a gente tava falando, maravilha, né, dessa junção aí das esferas. Maravilha. Fantástico. Vamos encerrar então, gente? Fazer a despedida? Bora. A gente. Eu sei que não costuma ser o rolê muito do Razão Inadequada, mas no Fagulha a gente tem, então acho que a gente pode dar uma subvertida aí, né? No modelo do Imposturas. Bora. Porque a gente sempre pede indicações, né? Para os nossos convidados e tal, e aí a gente pode tratar vocês como convidados também, para a gente dar indicação de filme, leitura, quadrinho, sei lá, meu, alguma coisa que esteja afetando aí e que os nossos e os seus ouvintes podem chamar isso aí. Quem demorou. Começa? Quem começa, então? Tô pensando. Bom, eu tenho uma sugestão de leitura de um livro que eu li duas vezes, eu gosto muito, que é o Política do Rebelde, do Michel Onfray, que é um filósofo francês. A gente gosta muito dele por outras obras. Ele é um filósofo, ele escreve muito sobre contra-história da filosofia, ou seja, ele pesquisa autores que não são do mainstream, que não são os conhecidos, para falar de filósofos hedonistas, materialistas, que pensaram de uma maneira diferente da maneira que está estabelecida. Só que isso sempre chega na política de uma maneira ou de outra. E ele tem um livro sobre política que chama Política do Rebelde. Ele traz principalmente... Ele traz muitos autores anarquistas. O Bakunin, ele fala bastante... O Stirner, Max Stirner, ele fala bastante, e ele é nietzschiano pra cacete. Então é um livro que eu li duas vezes, gosto muito, acho que vale muito a pena. Sim, sim. Um parênteses é que eu tô meio perturbado com o Michel Onfray ultimamente, por conta dessa mudança de direção que ele tomou. Eu fiquei decepcionadíssimo, mas enfim. Pois é. Mas o livro é excelente, o livro continua como uma, acho que uma indicação fantástica. Eu, já que eu citei o Albert Camus, eu citaria O Homem Revoltado, que também é um livro de filosofia, né? A gente acaba ficando dentro das nossas leituras para fazer as indicações, mas é um livro que eu acho que ele não se coloca de forma nomeadamente anarquista, mas ele faz uma leitura da revolta que é plenamente ressonante. E ele faz, sim, no final do livro, um elogio a várias formas que a gente considera extremamente anarquistas, como a comuna, como o sindicalismo, né? Como o anarco-sindicalismo, no caso. Então é um livro que ele vai trazer, sim, fundamentos para a gente pensar e pensar filosoficamente um pouco a ação política. E eu acho que o cerne do livro está em pensar um tipo de afirmação que não se transforma em uma negação, ou melhor, um tipo de negação que consegue trabalhar bem uma afirmação. Ou seja, ele tenta se colocar um pouco numa vertente também nietzschiana de pensar a luta, a revolta, e evitando passar, de certa forma, pela questão da pura negação, né? Tentando achar que na base da revolta, na verdade, na base de um não, existe um sim maior. E se esse sim é que é bem trabalhado, e é esse sim que a gente olha e a gente cuida. E eu acho que é um livro belíssimo. Enfim, fica a indicação. Já indicaram o Ticum e o Comitê Invisível? Como é que tá isso aí? Ah, já deve. Pois é. todo episódio a gente indica um. Ah, então é isso. Eles tá são até a... chato já. Tá até chato, porque, cara, eles são a máquina de guerra do momento, assim. Eu, pelo menos, sinto que quando eu tô lendo eles, eles estão falando. Eu tô falando, sei lá, eu me misturo, sabe? Eu falo, é isso, é isso aqui. Bom, mas daí tem o disclaimer, né? Vocês sabem que o Ticum faz uma crítica a essa apropriação positiva do conceito de biopolítica aí, né? Uhum. Sim, sim, sim. Aliás, é muito complicado, né? Porque o Deleuzianismo, é assim que fala, ele cai numa positividade que tem sido muito criticada. E, na verdade, eu li o Dark Deleuze há pouco tempo. E, cara, as críticas são muito boas, na verdade. Eu tava falando. Eu acho que, tipo, como eu venho de uma leitura de Deleuze, por exemplo, que ela é a partir da etnografia, né? A partir do Viveiros de Castro, do Márcio Goldman, outros antropólogos, assim, acho que não tem esse. A gente estava conversando sobre isso até esses dias, que eu acho que não tem muito essa visão tão. Acho que é muito mais uma questão da psicologia e da educação, essa visão a cirandeira do Deleuze, assim, né? Que. Uhum. Talvez, acho que. Concordo. Tendo também. Na filosofia a gente pega um Deleuze que é revoltadão com tudo e todos, né? Exato, então. Enfim. Dance, tem indicação? Bom, então, eu falei desse livro da Chamada, né? Que a Glack publicou. E eu vou, pra não indicar mais livros, né? Então, eu vou indicar um texto no Medium do Rafael Saldanha, que é mais um Rafael, meu Deus, como tem Rafael filósofo ou curso de filosofia, que é um pequeno guia para sobreviver, com sugestões do Bento Spinoza, que é, eu acho que ele postou, acho que na época das eleições, ali depois do primeiro turno, eu acho, do 2018, alguma coisa assim, que tava todo mundo bem, né, borocochô já. E daí depois a gente deixa lá no link, enfim. Ótimo. Eu vou sugerir, eu falei do Gese, eu não vou sugerir um livro, não, vou sugerir um texto. A gente fez a tradução. Era um artigo de um cara chamado Kieran Arons, chama Festivais Cruéis, Furo Gese e a Crítica da Política da Autonomia, que ele fala esses dois elementos que eu trouxe, que eu acho interessante do Gese, que é, por um lado, compreender a ira e a revolta como um elemento que tem sua lógica e sua estrutura própria, e, por outro lado, também ao se apontar o inimigo, né, nesses momentos, ao se fetichizar o inimigo, você cria transforma rapidamente isso num processo de ressentimento que ele é bem reacionário. Acho que total. Que é isso aí. Maravilha, gente. Grandes indicações. Foi um prazer conversar com vocês. Só posso dar mais obrigado uma demais. Vamos ver. Eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Mas eu me lembrei agora do filme O Relato Selvagem. Gosto. Que é um filme argentino, enfim, eu não lembro agora o nome do diretor, mas que principalmente aquele. Que são tipo pequenas histórias, assim, né? O do Bombita, né? Que eu acho que é bem interessante, assim, pra. É ótimo. É muito bom. Enfim. É isso. Foi um prazer, então, estar com vocês. Obrigado demais. Esse crossover foi, acho que, muito prazeroso. Foi diferente pra gente. E, por que não, repeti-lo em algum momento. É, eu ainda tô a fim de falar sobre afetos reativos e discutir um pouquinho a questão da ansiedade como afeto reativo, mas isso fica para uma outra conversa aí. Achei muito massa. Demorou. É, obrigada, né, a vocês, os Rafaéis, e obrigada também pelo trabalho que vocês fazem no Razão Inadequada também, que muita gente começa a se interessar por filosofia e através dos textos de vocês, que são muito didáticos, de uma forma super fácil de tranquila de ler, assim. Então, obrigada por esse trabalho também. Valeu, valeu demais. A gente que agradece. Muito legal o podcast, a conversa. E é diferente o formato crossover, né? Eu gostei. Pra gente também foi diferente. Valeu, fiquem bem. E é isso aí. Então tá, até mais. Tá bom. Beijo. Tchau. Abraço. Shopping scheme, because